E a melhor parte de se explorar é que nunca se sabe o que vai se encontrar. Continue procurando e descobrindo coisas interessantes. Explorar por onde você for. Venha com a gente pra explorar. Pelos sete mares vamos navegar. As sete maravilhas vamos visitar. Um explorador você será. Vamos lá! Põe a mochila, venha com a gente. Sobre a colina em uma excursão. Mil lugares pra encontrar. Venha com a gente se aventurar. Vem descobrir vários tesouros. Olha aqui o que encontrei. Ninguém sabe o que virá. Venha com a gente se aventurar. Em todo lugar há tanto pra se ver. E tudo que eu vejo quero conhecer. Oh, veio pra cá uma abelha. Onde será que esconde o mel? Você vai se lambuzar. Venha com a gente se aventurar. Venha sentir a natureza. Venha ouvir o som de um leão e a baleia a cantar. Venha com a gente se aventurar. Vamos começar a nossa expedição. Vamos lá, vai ser a maior curtição. Com velas ao mar, nossa aventura vai continuar. Seja onde for, aqui, ali, qualquer lugar. Venha com a gente se aventurar. Venha com a gente se aventurar. Venha com a gente se aventurar.